Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, mais uma vez essa semana com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que, como eu sempre falo, né, me dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira, sobretudo compartilhar, né, porque é tão bom quando a gente pode compartilhar as boas coisas, né, e eu considero a música popular brasileira uma coisa maravilhosa. Então, esse prazer eu tenho aqui de poder compartilhar esse repertório com vocês todas as semanas. É para isso então também que eu convido você nesse momento, ficarmos juntos ouvindo essas músicas, esse desfile da boa música popular brasileira, e também com essas músicas relembrarmos bons momentos, momentos passados, às vezes não tão bons, mas passados. E a música tem essa magia, nos remete a bons momentos, a momentos passados, lembranças boas, outras um pouco amargas, mas são lembranças. Nosso programa de hoje teremos um papo nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga. Eu vou perguntar então a Denise qual o papo nutritivo desta semana. Olá, Denise. Olá, Marquinhos. Olá, ouvinte. Bem, muita gente aí já preocupado com o verão que está chegando, com as férias. E em falar em férias, eu estarei de férias na praia nas duas próximas semanas. Por isso, o papo nutritivo dessas duas semanas serão reprisados. Aproveitando o tema praia, verão e férias, então vamos reprisar o papo nutritivo que eu falei sobre alimentação para melhorar o bronzeado. Fique atento, já já eu volto. Muito bem, papo nutritivo, essa semana é quente, né? Literalmente quente. Vamos saber com a Denise como bronzear de uma forma mais natural, né? Pra quem gosta aí, chegando o verão. Nossa senhora, a gente tá na primavera ainda, no meio da primavera e caloraço. Mas vamos lá. No nosso Dois Tempos de hoje, teremos o cantor, compositor, instrumentista Moraes Moreira. Vamos conhecer dois tempos deste artista. E se você tem dúvidas sobre nutrição, se você quer ver alguém focalizado no nosso Dois Tempos, se ainda você quer enviar sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, tudo isso você pode fazer pelo batepapomusical1@gmail.com. A abertura musical do nosso encontro dessa semana é com a divina Elisete Cardoso. Ela vai cantar de Rubens Campos e Lupicínio Rodrigues, Mulambo. Que não pode ser, porque depois de tudo que ele me fez, eu jamais deveria aceitá-lo outra vez. Bem sei que assim procedendo me exponho ao desprezo de todos vocês. Lamento, mas fiquei sabendo que ele voltou e comigo ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou, que não me deu sossego um momento sequer.

na constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vive do que tece. Vê se não se esquece. Pela simples razão de que tudo merece consideração. Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão. Num cargueiro do Lloyd lavando o porão. Pela curiosidade de ver onde o sol se esconde. Vê se compreende. Pela simples razão de que tudo depende de determinação. Determine, rapaz, onde vai ser seu curso de pós-graduação. Se oriente, rapaz, pela rotação da Terra em torno do Sol. Sorridente, rapaz, pela continuidade do sonho de Adão. Ouvimos na voz do Gilberto Gil, a canção também é dele, Oriente. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail que você pode mandar a sua lista de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. E é você quem faz o programa, é você quem produz o programa, enviando pra gente 14 a 15 músicas, listinha de 14 a 15 músicas, com aquele repertório que você mais gosta de ouvir. Obviamente, desde que seja brasileiro, né? E observando o estilo do programa, enfim. Você vai mandar pra gente, a gente vai compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos. Bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos ouvir a interpretação do Juca Chaves, veja você, uma canção de domínio público, ou seja, aquela canção que não tem, ou não se conhece o compositor. Essa canção me remete muito à minha infância, lembra muito a minha mãe cantando isso. Se essa rua fosse minha. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Se essa rua fosse minha, ouvimos na voz do Juca Chaves, canção de domínio público, né? Como eu falei, lembra muito minha mãe, canção muito doce, muito gostosa. Romaria, do Renato Teixeira, vamos ouvir na voz da Elis Regina.

A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia tá chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar e costas pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia está chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar de costas pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu em Ituaçu, Bahia, em 8 de julho de 1947. Começou tocando sanfona de 12 baixos em festas de São João, batizados e casamentos em sua terra natal. Na adolescência, aprendeu violão e, após concluir o científico, mudou-se para Salvador. Lá conheceu Tom Zé e inscreveu-se no seminário de música, entrando em contato também com o rock and roll, com Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, com quem formaria mais tarde os Novos Baianos, na companhia ainda de Pepeu Gomes, Baby Consuelo, Jorginho, Baixinho, Bolacha e Dade. Deixou o grupo em 1975 e seguiu carreira solo, dedicando-se principalmente ao Carnaval da Bahia, tendo como referências Braguinha, Zequete e Lamartine Babo, entre outros. Passou a estudar os ritmos que compunham o carnaval: samba, marcha, marcha rancho e frevo. Foi cantor do trio elétrico de Armandinho, Dodô e Osmar. Nos anos 80, depois de estourar nas rádios e nos carnavais com Festa do Interior, na voz de Gal Costa, afastou-se um pouco do meio carnavalesco, por acreditar que a festa popular estava perdendo sua essência em favor da comercialização. Compôs em 1994 o disco O Brasil Tem Concerto, com influências da música erudita orquestral. Em seguida, o CD Moraes Moreira Acústico, com versões de seus maiores sucessos. Em 1997, lançou dois CDs, o comemorativo 50 Carnavais e Infinito Circular. Com mais de 30 discos gravados, suas composições que mais fizeram sucesso são Acabou Chorare, Preta Pretinha, É Ferro na Boneca, Dê um Rolê, Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, Pão e Poesia, Meninas do Brasil, Bloco do Prazer, Coisa Acesa e Assim Pintou Moçambique e Forró do ABC. Em comemoração aos 34 anos de carreira, lança em 2003 o álbum Meu Nome é Brasil. O disco encerra uma trilogia de trabalhos que tem o Brasil como tema. Os primeiros foram Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, em 1979, e O Brasil Tem Concerto, 1994. O CD conta com 7 músicas inéditas, 2 regravações, além de 4 clássicos rearranjados e incorporados por ele de forma peculiar. O disco tem ainda as participações especiais de Arnaldo Antunes, Ari e Davi Moraes e Anderson Leonardo. Nosso Dois Tempos de hoje focaliza o cantor, compositor e instrumentista Moraes Moreira. De 1976, vamos ouvir Pombo Correio, composição de Dodô, Osmar Macedo e Moraes Moreira. E de 2003, Minha Pérola, de Moraes Moreira. Música.

Essa foi a nossa nutricionista Denise Braga com mais um Papo Nutritivo. Contou pra gente aí sobre o bronzeamento natural, né? Muito bom pra quem gosta. Prato cheio, maravilha. Semana que vem, então, estaremos de volta com mais um Papo Nutritivo. E se você tem dúvidas sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. E Denise virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Nos Horizontes do Mundo, compôs Paulinho da Viola. E ele também vem aqui mostrar isso pra gente. Nos movimentos do mundo, cada um tem seu momento. Todos têm um pensamento de vencer a solidão. E quem pensar um minuto saberá tudo dos ventos. E se tiver sentimento, estenderá sua mão. Nos movimentos do mundo, quem não teve um sofrimento e não guardou na lembrança os restos de uma paixão, coração, recolha tudo. Essas coisas são do mundo. Só não guarde mais o medo de viver a vida, não. Nos movimentos do mundo, requerer perdas e danos é abrigar desenganos, sem amor e sem perdão. Nos horizontes do mundo não haverá movimento se o botão do sentimento não abrir no coração. Ouvimos com o Paulinho da Viola, dele Nos Horizontes da Vida. Muito legal, né? Canção muito bonita do Paulinho da Viola. Bate-papo musical 1@gmail.com. E-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envie seu repertório para o especial do mês. Sugestão para o Dois Tempos, dúvidas sobre nutrição, bate-papo musical 1@gmail.com. Fátima Guedes canta dela Os Amores Que Não Tive. E agora, perdi fulano. Beltrano foi embora. Assim passei por eles, passaram por mim. Por certo, não vão poder voltar do fim, pois não sei o que perdi e não sei quando, e porque a vida segue me empurrando, zombando dos amores que eu não tive. Fiz o que quis da sua vida e agora perdi fulano. Beltrano foi embora. Os Amores Que Eu Não Tive, ouvimos na voz bonita da Fátima Guedes, a composição também é dela, Fátima Guedes. Rosa Passos canta do Djavan, Álibi. No afã de um desejo que não contraíra, no amor a tortura está por um triz, mas a gente atua e até se mostra feliz quando se tem o alibi de ter nascido ávido e convivido. Válido, mesmo sem ter havido, havido. Quando se tem o alibi de ter nascido ávido e convivido inválido, mesmo sem ter havido.